4 radar, você para nível de voo 320, via saída São Bruno. Para restrito nível 320, na saída São Bruno, 275 da voz. Está próximo 2 horas e meia da capital de Salvador.